Porto 05, assina a identificação, autorizado de chegada a mar e desse mantém o 050. Gol no 805 da presente, voe a Prodi e TAP, descida agora para 3 mil pés, o ajuste padrão. Meia 43 livre LS, a posse estabilizada. Livre LS, a posse estabilizada, vou no 643. Estabilizado no IADF visual com Salvador, voo no 643. Voo 1643, complete aproximação, torre 1186, bom pouso. 1186, bom trabalho. Salvador, boa noite, voo no 643, tá visual. 643, livre pouso, pista 10, 120 graus, 612 nós. Livre pouso, pista 10, voo no 643. 05, desça para 2 mil pés, o ajuste permanece padrão, livre LS, reporte estabilizado. Samaré estável, descendo para 2 mil pés. Objeto 5837, acena de identificação, autorizado chegada a bomba, desça para 4 mil pés, o ajuste padrão. 4 mil pés, padrão, duplica. Jato 5716, acena de identificação, autorizado de chegada à mar e desse mantenha 050. Jato 5716, confirma indicada. Jato 5716, confirma velocidade indicada. E TAP, o Web 5716, em descida para 3 mil pés, livre das restrições de altitude em TAP. Mantendo a velocidade, aposte quando necessitar redução. Jet 5837, reduza para 250 mais. O 643 aos 23, Alfa e Juliette, portão 612. Juliette, Alfa, portão 612, 643. Salvador, Gondomé 04, tem que ter informação alta, autorização Fortaleza. 4 Fortaleza, nível 370 autorizado, Penzulu 19, decola da 10 com curva esquerda, Momo transição Froti, aciona 5157, controle 119, decimal 8. Autorizado Fortaleza, 370 nível, pelo Penzulu 19, decola da pista 10, curva esquerda na Momo, transição Froti, 5157, 198, controle Gondomé 04. Gondomé 04, vai chamar para o pushback na frequência 118, decimal 612. Pushback 118,612, com Gondomé 04. Boa noite, 805, completo final, torre 118,6, bom pouso. Obrigado, boa noite. Ou melhor, torre Salvador, é o externo. Chamaré. Marcador externo, 1805. Autorizado pouso, pista 10, o vento 120 graus, 6129, 1805. Entendeu o pouso, 1805. Sétima meia, totalmente visual, número 1. Número 2. Para o localizador, vindo para o 060, descendo para 2000 pés, ajuste 1013, livre leve. Ok, 060, 2000, 1013, autorizado e desce. Obrigado, sucesso também. Aos 30, direita, Alfa e Índia, portão 3. Direita, Alfa e Índia, portão 3, voo 1805. Salvador, Salvador, Urbano 604, com esse beco funcionamento, portão 5. Prima. É o Golno 604, com esse beco funcionamento. Observe o tráfego da companhia que está ingressando no pátio agora, vai passar a retaguarda. Após o tráfego está livre, seu puxo. Gente, após a aeronave na retaguarda, está livre com esse beco funcionamento, Golno 604. Mantendo a distância para 2 mil pés, reporte localizador. Localizador, se fecha mesmo. Compartilhe uma torre 118 meia com pouso. Boa noite. Controlador, Golno 714, central. Golno 714, essa é a identificação autorizada de chegada à Mari. Está presente o ETAP para interceptar a chegada, descendo para 3 mil pés do ajuste padrão. ETAP descendo para 3 mil pés, 013, Golno 714. Web 5837, desce via para 2 mil pés, o ajuste padrão, livre LF, reposta estabilizada. Via 2000, ajuste padrão, reposta estabilizado, Web 5837. O Golno 714, descendo sem restrições de altitude. Passando externo, 57 também, baixo travado. Autorizado pouso, pista 10, 120 graus, 089657 5716. Liga pouso na 0, 57 também. Que voo no 604, com 144 a bordo, 3 horas e 30, alternado. Ponto espera, ajuste 1013, chame pronto para decolagem no 604. Taxi ponto espera, chame pronto. 604. 2520, acione a identificação, autorizado chegada a mare, desça para 4 mil pés e ajuste padrão. 4013, chegada a mare, está 35. Torre, o gol 9604, é, pronto, continue de colagem imediata. A Lima tem pista 10. SWAB 5837. 5837, completo final, torre 1186, bom pouso. Completo 186, obrigado, boa noite, bom pouso. Mas deixa eu trabalhar, 5837. Prato. Salvador, boa noite, o objeto 537 está no INS, baixa trabalho. Reporte no externo 5837. Vou entrar lá, 537. 7, reduza para 250, então 3520, no momento é o número 2 na aproximação. 5716, libera a direita, Alfa Kilo Pátio 3 também. Alfa Kilo Pátio 3, Moraes. 1604, está livre, 120 graus, 089, tem livre decolagem. 3520, confirma, pronto, está mantendo. Deveria após Judas voar mar, confirme. Ah, ok, pode ser, está 3520. Terra, baixa travada, web 5837. 5837, aguarde pista 3. Guardado, 537. Livre pouso, 130, 089. Livre pouso, 537. Gol no 604, 198, 839, bom voo. 198, gol no 604, obrigado, mãe. Gol 1606, acione a identificação, autorizado chegada a mare, desse mantém o nível 050. Chegada a mare, autorizado chegada a mare. Patrulha, boa noite, com o 604, colou. Boa noite, gol 1604, contato rodando na decolagem, suba para o nível 370, sai da Momo. Na Momo, 370, gol 1604. Confirmar que prossiga. O Magofly confirma o setor que faz. Reduza para 250 mais, no momento é o número 4 na aproximação. Os pés sobrevoam para as posições, o Magofly aciona 0114, chama pronto para acionamento. 714, desça para 2 mil pés, hoje padrão livre LS. 2 mil pés, 016, autorizado de LS, bom no 714. corrijo. Web 5837, pátio 5, posição 3, Alfa Kilo. Pátio 5, posição 3, Alfa Kilo, 5837. 6, Salvador, gol 1805. Gol 1805, pronto a cópia. Afirmo. Autorizado Natal 370, AP Zulu 10. Decola da 10 esquerda, Pucas e Pá. 119.854.16. Autorizado Natal, nível 370, AP Zulu 10. Decola da 10, curva esquerda, Pucas e Pá. O transporte 5416, o controle 198. Chame pronto, gol 1805. Chama, obrigado.